coisas que sonhei, tão esquecidas pela vida que levei. Jamais pensei pudesse agora encontrar alguém pra despertar meu coração. Meu coração. Esquecida por nós dois.